Saudações a todos os irmãos, a todas as irmãs, de norte a sul, de leste a oeste. Sejam bem-vindos, a história continua, e eu faço parte dela também. Pode acreditar, vou, eu vou rimando porque quero seu bem. Sinta-se à vontade, irmão. A pampa. E eu faço parte dessa história também. Pode acreditar, mano. História também, pode acreditar, mano. O rap gospel tem história pra contar, e parte dessa história com certeza ajudei a formar. Me lembro bem das reuniões no Bom Retiro, do pastor Dionísio e também de vários amigos que estão, professor o Rodrigo, Charles MC, Fernando Nasri, Carlos, DJ Alpice no Cadote, já rimava, pode crer, faz uma cara como o tempo passa. Mas muita gente que chegou desistiu do grupo Juízo Final, aí quem não ouviu? Na 105 meu som já rolava, sonhos partidos pelo Brasil bombava. Primeiro rap gospel a tocar em uma rádio secular. Na sequência logo veio o CD, Arrependa-se do grupo ABC. E assim Deus foi movendo, vários loucos convertendo. Consequência contra fatos, não há argumentos. O rap gospel mais um instrumento nas mãos de Deus, assim como eu. O rap gospel tem história pra contar, eu sei que tem. O rap gospel tem história pra contar. O hip hop gospel cresce, se fortalece pelos fatos do Brasil. Homens e mulheres que Deus ungiu, calça larga, moveta, corrente, pode crer, também é roupa de crente. Crente que conhece a verdade, cheio do poder e da autoridade, cheio da presença de Jesus. O Espírito Santo é quem conduz. Você pode dançar um break, você pode fazer um grafite, você pode mandar uma rima em cima da parte enquanto DJ risca. E que tudo seja para o louvor exclusivo do nosso Senhor. Amor em primeiro lugar é o que há. Paulo já disse e eu concordo sem medo de errar. Você foi chamado pelo rei, não olha as circunstâncias, ouça a voz do rei. Pois tudo com certeza um dia vai passar. A dança, os mic, a rima, as picapes, mas as palavras não vão de passar. Está escrito e assim se cumprirá. Céus, o rei só joga pra ganhar e não perde. seu Deus através do som. Ei, aqui JR, quem vos fala, lado a lado, alternativa CMC Tom. Glória a Deus por aqueles que estão na mesma visão. Deus tá vendo, irmão, então faça de coração. Então faça de coração. Coração, coração, coração.